Doutor Salvador, boa noite, CNN 61, informação, juiz, solicita a prosseguida. Oi, CNN 61, acionando a indicação, desço nível de voo 050, autorizada a chegada Mari, voo direto de Itap. 050, Mari, voo de Itap, 6310. Então, 3662, autorizado o final ILS X-Ray, reporte estabilizando localizador. Este é o portal estabilizado, mas não vai explicar, 3662. Localizador TAM 3662 para visual uma vez. TAM 3662, complete a final, chame torre 1895. Muito obrigado, César. Torre Salvador, muito boa noite. TAM 3662 está a 2.8 do Timbra. Tente, chame com o trem embaixo travado, TAM 3662. Baixar a travada. Cliente, livre o pouso, 1-0, vento 130 graus, 109, 3662. Livre pouso na pista 10, são 3662. Azul 4070, aciona a indicação, autorizada a chegar da Mari, disponível de voo 050. Oceana 63110, desça para 2000 pés, ajuste ao 0097. 2000-0097, autorizado ILS? Oceana 63110, aguarde. Guardado. Gol número 3, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, gol número 3. Dois no solo aos 4-1, direita 1-2-1, decimal 1. Direita 1-2-1, decimal 1, portanto aí, direto. Gol número 3, decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é 120 graus, 1-0 norte. Autorizado, decolagem 1-0, gol número 3. Oceano 6310, autorizado o sinal ILS, recorre e reposta estabilizando localizador, ajuste 1-0-1-8. Autorizado ILS, X-ray, reportará estabilizado com 1-0-1-8, Oceano 6310. Então, 3858, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Número 3, decolado aos 43, chame o controle, 120.8, boa viagem. 208, boa noite, no Guerra Preto. Salvador, muito boa noite, gol no 613, decola, arbor, transição left. Gol no 613, contato radar, saída árvore, suba e mantenha nível de voo 360. Saída árvore 360, gol no 613. ILS visual com a pista 6310. Oceano 6310, complete final, chame torre 11895. 11895, 6310. Salvador, boa noite, Oceano 6310, ILS 10. 6310, boa noite. Avistado o tráfego. O ajuste é 108, pouso autorizado na 10. Vento é 130 graus, 10 norte. Livre pouso 10, 1018, 6310. Azul 4070, desce para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado final ILS, e reposta estabilizando localizador. 2018, 4070, reportará no local. TAM 3858, desce para 3000 pés, ajuste no 018. Zono 1, 6310. Ponto. Ponto de espera, pronto, Zono 8800. Tente, Zono 885, decolagem autorizada, dá 10. O vento é 120 graus, 8 norte. Tá livre, decolagem 10, tente, Zono 885. 1613. Chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260, alterna 1288, bom, número 3, boa noite. Localizador de Alfa Pista 4070. Azul 4070, completa final, chame torre 11895. Até já. 28. 28, 885 até. Torre, boa noite, é o Azul 4070, 2,5 de distância. Boa noite, Azul 4070. O ajuste é 1018. Pouso autorizado na 1-0. Vento 120 graus, 08 nós. Vente, vive, pouso na 1-0, 4070. Então, 3858, desça para 2000 pés, ajuste 10018, autorizado final ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Reportará, ILS Salvador, uma boa noite, voo 1398. Está passando 1170, descida 1150, informação I. Gol 1398, ação de indicação autorizada chegada a mar e disponível de voo 050. Identificou chegada a mar e desce ao nível 050, gol 1398. frisou. Tá 3258, tá na visão. Tá 3858, chame torre 11895. 1895, obrigado, uma boa noite. O azul 4070, no solo 56, direita 121, decimal 1, é o solo. Livre à direita 21, decimal 1, 4070. Oi, Salvador. Boa noite, é o 3258 na final. Passando de Serra, baixar travado. Boa noite, tá 3858. O ajuste é 1018, tá autorizado o pouso na 10. Vento é 130 graus, 099. Gente, livre pouso na 10, 3258. Voo 1885, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, voo 1885. Na 3858 no solo ao 00, libera a direita e chama o solo 121, no decimal 1. Direita 21, 3850. Rio 050, Gono 398. Gono 398, gente, após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste no 018, Gono 398. No 398, autorizado final ILS, Sway, reposta estabilizando localizador. Autorizado ILS, Sway, 190, reposta no localizador, Gol no 398.